O que se perde pelo ar é folha e pó, e o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Que você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi paz, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Vamos cantar assim! Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez o Todos aqui é grato a Deus, por isso levanta a sua mão. Aleluia. Levante a sua mão. Não existe amor maior do que esse. Isso é uma consideração do Criador com a criatura. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, a prova é só um tempo, não desista de orar, ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que o quê? Que já foi, está por enquanto, e por enquanto jogado, jogado aos, sabe, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não percebeu. Você não é folha, você é alguém. Aonde? No coração de Deus. Eu quero ouvir vocês. Você especial. É. Quem te deu a vida não fez outro igual. Você ainda não perdeu? Que bonito. Vamos de novo. Esse refrão. Exalto. Você. Yeah. quem é especial, glorifica. Só quem é especial, aplauda agora. O nome do Senhor. Você é especial, é sim. Aleluia. Glória a Deus, que coisa linda, gente.